coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Desta vez vou conseguir que a máquina funcione. Eu sei que é crime andar para trás e para a frente com uma máquina do tempo. Mas, por defeito profissional, um cientista tende a sempre fazer tudo o que está ao seu alcance para atingir o seu objetivo. O meu eu do futuro conseguiu construir esta máquina. Eu também devo conseguir. Vá lá, funciona? Hã? Outra falha? Hã? Mas porquê que não funciona? Talvez esta peça seja feita de uma substância que só existe no futuro. Não posso desistir assim tão facilmente. Tem de haver uma substância que possa usar para substituí-la. Aparece, dragão sagrado. Que desejo vais realizar? Mas o quê? Eu não acredito. Estás a dizer que nos vais ressuscitar? Agora, pensando bem, eu nunca mais pensei nisso. Da última vez que invocámos o dragão sagrado, a única coisa que perguntámos foi onde estavam as superbolas de cristal. E eu pensei, assim, pensei cá para comigo, as superbolas de cristal podiam ser úteis outra vez. Socorro! Eu nunca pensei ouvir essas palavras da tua boca. Afinal, Son Goku, tu pensas em mim. Mestre Kai, por favor, eu não consigo respirar. Ah, desculpa, desculpa. Água, água, água. Tu dizes isso, mas eu espero que quando tudo estiver a postos não voltes a mudar de ideias. Ah, eu sei que desta vez vai correr tudo bem. Tenho uma certeza, eu prometo. Descobri! Se conseguir arranjar este material, a máquina do tempo fica pronta. Ora, vamos lá ver onde posso encontrá-lo, hã? Debaixo da terra? E olha só que profundidade! Olá! Hã? Son Goku! Hã? Olá, Son Goku. E que tal aprenderes a bater à porta antes de apareceres assim, sem mais nem menos? Está bem, Bulma, mas não é possível fazer isso com o teletransporte. Ai, tu és mesmo assim. Não há nada a fazer. Bem, o que é que se está a passar? Posso usar o radar das superbolas de cristal? Hã? O radar das bolas de cristal? Toma, está aqui. Obrigado, Bulma. Que desejo vais pedir ao dragão sagrado? Posso saber? Eu estava a pensar ressuscitar o Kaib. Eu vou precisar do radar durante algum tempo. Esta foi por pouco. Se o Son Goku descobre que estou a construir uma máquina do tempo, o Bills fica a saber num instante. Espera, já sei! Posso pedir ao dragão sagrado para produzir este material para mim própria. Hã? É ali! Que seca! Nem sequer umas miúdas! Epa! Não acontece nada! Ah, compraste para mim! Vá, não acreditaste, sim? Fazer compras com uma menina é mesmo divertido porque podemos comprar-lhe imensas roupas fofinhas, não achas? 18, o que é que tens? Hã? O que é que se passa, 18? Estava aqui a pensar que o Krillin nunca me pediu para lhe comprar nada. Ele é um querido, até compra coisas para mim, para a Marrom. Mas eu não sei do que é que ele gosta, ele nunca me diz nada. Eu gostava de surpreendê-lo com uma prenda de vez em quando. Isso é muito querido da tua parte, 18. Está-se a demorar tanto. Olá, querida miguxa. Ah, olá, Bills. O que é que estão a fazer aqui? O que estão a fazer aqui? Então nós lembrámo-nos de vir aqui buscar uma das tuas comidinhas. Comidinhas? Ah, sim. Ah, pois é, pois é. Olha que pergunta mais idiota. Claro que estão aqui para provar comidinhas. Onde é que eu tinha a cabeça? Esta foi por pouco. Quase não sei a minha intenção. Estes dois aparecem sempre nas piores alturas. Que inconvenientes! Agora tenho de arranjar qualquer coisa para eles comerem e mandá-los embora antes que o Son Goku volte. Ai, ai. Vamos lá, então, vamos! Oh, cá está ele! Olha só para isto! Tem um ar tão saboroso, não tem? Olha para isto, Liz. As tenazes mexem-se. Oh, que bela pinça! E pronto, esta é a sétima bola de cristal. Bulma! Ah! Oi! Bulma! Ah? Ei! Ah, mas não está cá ninguém. Ora bem, ok. Vamos então começar. Aparece, dragão sagrado, e concede-me o meu desejo. Lá está ele! O dragão sagrado! Desculpem, eu lembrando que tenho um compromisso. Demorem o tempo que quiserem, podem ficar com o troco. Mas é isto tudo. Não consigo chegar lá ao fundo. Ai, Bills, não percebes nada. Este garfo de marisco serve para chegar onde os dedos não costumam chegar, percebes? E o que é isso? Oh, meu tontinho, eu disse, isto é um garfo de marisco. Então, qual é o teu desejo? Conceder-te-ei o desejo que pedires. Pede o que quiseres e será teu sem reservas. Estou aqui para servir-te. Pede o teu desejo. Finalmente vamos poder ressuscitar. Ok, é por causa dos três tipos que estão no planeta do Caib. Espera lá! Hã? Hã? Hã? Malta! Dragão sagrado! Ei! Nada de roubar desejos! Eu ainda não desejei nada! Eu só estou a falar, não disse nada! Tu é que já fizeste isso antes! Quero um par de cuecas de rapariga! Muito bem! Son Goku, tu invocaste o dragão sagrado. O que é que tu lhe vais pedir? Eu estava a pensar ressuscitar o Caib, bem como os outros. Ah, é só isso. Então fica a faltar um. Sim, tens razão. Posso pedir um desejo ao dragão sagrado? Ah? Não, deixa-me ser eu a pedir. Também queres pedir um desejo? Isso deve ser só uma coisa qualquer com miúdas giras. E depois, o que é que isso tem? Tu compreendes, não é, Son Goku? As mulheres têm certos desejos que gostavam de ver realizados. Eu já não tenho muitos anos pela frente. Deixa-me ser eu a pedir um desejo. Eu também quero pedir um desejo. Nós estamos desgraçados. Ainda estou à espera do desejo. Chegou finalmente o momento de cumprir a minha ambição, o domínio do mundo. O longo período que passámos neste lugar tem o seu fim neste momento. Finalmente vou triunfar. Eu pensava que estávamos aqui para comer comida deliciosa de borla todos os dias. Também é por causa disso. Adianta! Nunca se esqueçam deste momento de alegria, meus amigos. Dragão sagrado! Dragão sagrado! Espera, por favor! Que credor pilar! O Trunks e o Son Goten. Nós vimos que o dragão sagrado apareceu. Os teus desejos já foram concedidos? Ainda não. Então deixa-nos pedir o nosso desejo. Como assim o vosso desejo? Sim, são sempre os adultos a pedir desejos. Podiam bem deixar-nos pedir um. Assim de vez em quando. Eu tenho razão. Tu não achas, Son Goten? Isto não são coisas para crianças. Com a vossa idade, pensarem que podem ter tudo o que querem é mau do ponto de vista da educação. Sim, 18 tem razão. Têm de se esforçar enquanto são novos. O que é que isso quer dizer? Sim, 18. Eu já disse que não e não vou repetir. É a minha oportunidade. Onde é que tu pensas que vais, oh porco? Aí estou. Pronto, avôzinho, deixa-me ir embora. Não quero saber o qual de vocês é. Despachem-se e peçam um desejo. Meu ser mais cavalheiro. Eu quero pedir um desejo. Epá, não. Força. Só mais um bocadinho para lá. Só mais um bocadinho. Força. Imperador Pilaf. Está tudo bem, Imperador Pilaf? Não foi nada. Já passei por pior, mas desta vez não vou desistir. Não vou mesmo. Ai, dragão sagrado! Oh, grande dragão sagrado! Ouve-me! Ai! Espera, por favor. Imperador Pilaf! Son Gohan. Ainda resta algum desejo? Sim. Ainda bem. A Pan está com febre desde hoje de manhã. A sério? Ela não parece bem. Nós levámo-la ao hospital e ela tomou um medicamento, mas não fez efeito. Talvez seja por causa do sangue guerreiro. Eu posso pedir ao dragão sagrado para a curar? Alguém me diga alguma coisa. Mas é claro que sim. Pede ao dragão sagrado que a cure. Depressa. Sim. Ah, muito obrigado. Son Gohan. Sim. Dragão sagrado, por favor, peço-te, cura a Pan. Isso é fácil. Pan. Ela já está melhor. Yeah! Eu concedi-te o teu desejo. Sim. Ainda bem que resultou, Gohan. Ainda bem. Muito obrigado a todos. Eu agora vou andando. Videl! Olha que coisa boa! Que coisa boa! Agora pego-te o último desejo. Último desejo? Aquilo quer dizer que só falta um desejo! Eu sabia! Desculpem-me, mas foi tudo para o bem da Pan. Acho que vocês vão ter de esperar pela próxima vez para verem os vossos desejos realizados. Então prepara-te, Kaib. Prepara-te que eu vou ressuscitar-te. Vá lá, por favor, Son Goku. Ei! Dragão sagrado, tu estás a ver aqueles três no planeta do Kaib? Espera, por favor. Tens mesmo de ressuscitar o Kaib desta vez? Não. Isso mesmo! A 18 tem razão! Podes ressuscitar o Kaib da próxima vez. Eu não acredito. Então, mas eu prometi-lhe. Foi só um acordo verbal, certo? Ele nem sequer está à espera que tu o cumpras. Não é mais fácil para ele estar morto? Deixa-me pedir um desejo, por favor. Eu já vos disse que agora é a nossa vez. Ei, eu sou lá! Kaib. Vocês são todos os egoístas. O Son Goku reuniu as superbolas de cristal para nos ressuscitar. Tem de ser desta vez! Mas porquê que vocês querem voltar à vida? Não é a mesma coisa? Não sentimos a mesma coisa. O quê? Sentir? Então o desejo deve ser só meu. As miúdas giras são a minha razão de viver. O meu desejo é mais importante. Cala-te com isso, Tararo, cala-te. Acho que isto ainda vai demorar. Não foi uma, mas duas vezes. Imperador Pilaf, mas porquê que o senhor não desiste? Não deve ser o seu dia de sorte. Cala-se! Eu vou mesmo desistir agora! A terceira vez! Grande dragão sagrado! Podem ficar com o meu desejo desta vez! Bulma! Se o dragão sagrado está aqui, quer dizer que ainda falta um desejo. Eu preciso de pedir um desejo. Sim, sim. Ele não teria conseguido invocar o dragão sagrado se não fosse o meu radar das bolas de cristal. Isso não é justo. Nós chegámos primeiro. É isso mesmo. Ele vai ter de me dizer o que é que o Krilin quer. Isso é uma grande parvoíça, ao 18. Tu sabes bem qual seria a resposta do Krilin. Nunca quer nada. Minha querida, desde que eu te tenha a ti, a Marron, não preciso de mais nada na vida. É exatamente isto que o Krilin diria. Sim, tens toda a razão. É isso mesmo. Eu até consigo imaginar o Krilin a dizer isso. Não achas que tenho razão? Se fores a correr para casa ter com ele, esse é o melhor presente que tu lhe podes dar na vida. Está bem. E tu? Qual é o teu desejo? Miúdas! Miúdas giras! Eu já estava à espera de uma coisa dessas. Por 10 milhões de zenis pode-me mandar 4 ou 5 raparigas? Oi? Olá! Uau, Bulma! Tu assim estás a tirar trabalho ao dragão sagrado. Bulma, então e o meu? E tu, queres cuecas de rapariga? Oh, 18, manda lá este tarado dar uma curva a qualquer lado. É para já. Eu ainda nem tinha acabado. Ai, ai. Então e vocês, Trunks e Son Goten? O nosso desejo é para... É para o quê? Sei lá, não faço ideia. Não podem ver um desejo realizado que não têm. Mas nós queríamos experimentar. Então primeiro têm de saber o que querem verdadeiramente. Essa é a parte mais difícil. Estão a apanhar a lógica da questão? Ai! Os problemas estão resolvidos. Eu ainda não pedi o meu desejo. Ah, ainda não pediste? Aconteceram umas coisas. Então vamos a isso. Vais procurar este material às profundezas da Terra. E eu não me importo nada que tu peças o teu desejo. Hã? Às profundezas da Terra? Mas eu não morro se eu fizer uma coisa dessas. Tu vais conseguir sobreviver se usares o fato especial que eu te vou dar. Está bem, então talvez assim vá. Despachem-se. Está na hora de eu ir embora. Oh, desculpa lá, tu podes esperar mais um bocadinho, não? Está na hora. Está na hora? Estás a falar a sério? Nesse caso vou ter de dizer ao Bills que tu foste muito mauzão. Bills? Deus! Eu espero mais um pouco. Obrigada! Muito bem, Son Goku, vai lá. Vê lá se consegue, Son Goku. Está bem? Ai, que delícia! O que é que achas de irmos andando, hein, Bills? Ai, chefe, isto estava delicioso! Mas é um bocado difícil de comer. Muito obrigado pela visita! O que é que aconteceu à Bulma para sair antes de acabarmos de comer? Ela não costuma ser assim tão deselegante. O dragão sagrado ainda está aqui. Oh, está ali a energia do Son Goku. Será que é isto? Ah, Bills! Diz-me, o que estás a fazer num sítio destes? Oh, já me posso ir embora. Espera mais um bocadinho. Está bem, mas o meu corpo está a desvanecer. Olha, ele voltou. E está com o Bills e com o Whis. Ai, não. Bills, é um prazer voltar a ver-te. E porquê é que estás a tremer? Eu estou à espera que peça um desejo. Son Goku! Sempre trouxeste aquilo que te pedi. Por falar nisso. Por acaso vocês estarão a falar disto? Mandaste o Son Goku às profundezas da Terra para ir buscar isto? Para quê? Não me digas que tu estás a construir uma máquina do tempo. Eu pensava que te tinha dito que as viagens no tempo são um crime grave. Bem, não é isso que estou a pensar. Eu peço desculpa. Eu vou parar de construí-la agora mesmo. Nesse caso, também não precisas disto. Son Goku, pede um desejo depressa! Tens razão, eu esqueci-me disso. Dragão Sagrado, aqueles três que estão... Atingi o meu limite! Desculpa, Caib, eu atrasei-me. Fica para a próxima, está bem? Seu idiota! Foi por isso que eu te disse para te despachares! No próximo episódio eu vou aparecer para lutar com um tipo muito forte. Boa, boa, boa! O tipo muito forte sou eu. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Goku contra Aralé. Será que um combate ridículo vai ditar o fim da Terra? Não percam o próximo episódio, porque nós também...